Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde, neste caso, sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Edição para 1 de julho de 2013, uma edição que está indo aí para o ar nesta segunda-feira, que pretende fazer companhia durante mais ou menos 30 minutos. A edição de hoje vai falar-lhe sobre... um género musical. O Italo Disco nasceu e quase morreu na mesma década, 1980. O género ainda assim atraiu um impressionante número de fãs. Nos anos 80 quase não se dançava outra coisa a não ser precisamente isso, o Italo Disco. Nomes como Modern Talking e os Desireless popularizaram e de que maneira este mesmo género. Os Desireless, no entanto, Voyage Voyage, apesar de tudo, é muitas vezes considerado um tema romântico. Mas a música ou as músicas dos Modern Talking, como Brother Louis, por exemplo, ou It's My Heart, It's My Soul, são apenas dois exemplos de dance music que se engloba no estilo Italo Disco. Os Modern Talking também tiveram os seus temas românticos, mas foi com estes temas que alcançaram maior sucesso. O tema Mother, por exemplo, é um tema mais calmo, não é? Enfim, e surgiram muitos outros cantores. Por exemplo, a cantora Sandra, com Indochina, foi um dos exemplos também do género. Ela que... Ou, por exemplo, a música Secret Garden é outro dos exemplos que fez muito sucesso no género Italo Disco. O género surgiu, como o próprio nome indica, na Itália, mas rapidamente se espalhou para toda a Europa. Influência também, por exemplo, na Rússia ou na Alemanha, na Rússia, na União Soviética ou na Alemanha Soviética. Como é lógico, noutros países onde não havia um fechamento tão grande ao mundo exterior, então aí a influência foi muito mais notória. Até em países como a Hungria, por exemplo, este Italo Disco contagiou toda a Europa. O género acabaria quase por morrer na mesma década, mas ainda assim há alguns revivalistas que fazem deste género um regresso ao presente, por assim dizer. Vamos ficar então com alguns nomes do género, algumas das músicas do género, e vamos abrir precisamente com uma que eu aqui referi. A música dos Modern Talking, chamada Brother Louis, e que foi talvez dos maiores sucessos de Italo Disco que ainda hoje permanece. Músicas também aqui de Madonna, que nós vamos aqui ouvir, uma das músicas que se pode incluir neste género Italo Disco, que aliás tinha várias vertentes, curiosamente. Tinha o Italo Disco mais ritmado, enfim, tinha, aliás, o Italo Disco tinha dois andamentos, tinha dois ritmos diferentes. E nós vamos aqui conferir precisamente mais um do que outro, mais à Modern Talking, não tanto à Madonna, mas vamos trazer aqui dois géneros que de facto tiveram essa, aliás, duas vertentes que fizeram parte desse género. Uma mais à base de Madonna, aliás, sim, de Modern Talking, outra mais à base de Madonna. Há uma lenda, entre aspas, que diz que Italo Disco são um, mas ninguém sabe exatamente descobrir qual é que é a música que, no entender desta lenda, digamos assim, ou deste mito, qual é realmente a música que é o Italo Disco. De resto, já se dizia e já se vai dizendo que só há uma música realmente que corresponde a um género. É um mito, mas lógico, não é bem verdade, mas, bom, é uma forma de ver as coisas. Vamos então ficar com Modern Talking, Brother Louis, para abrir esta sequência musical do nosso Nas Voltas do Globo, que hoje é mais musical, não é tanto de conversa, mas vale a pena conferir a edição de hoje do Nas Voltas do Globo. Vamos até aos anos 80 para ouvir e dançar em Italo Disco. Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't Thank you. Canal 1. Sonra kahveyi düşünüyorum, onu çok seviyorum. Hep rüyamda onu görüyorum.